Começando a partir de agora a Central do Sertanejo, nessa terça-feira, comigo, Michele Ferracini. E pra abrir a edição de hoje, tem Gino e Gino, Coração Cigano. Mais uma noite que vem, eu aqui sem ninguém. Amor quase louco, espere ela também. E toda noite é assim, ela nem lembra de mim. Eu sozinho nesta casa, solidão me arrasa, a vida tá tão ruim. Meu coração é cigano, mas é cigano. E quando ele se apaixona, bate um toco, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. De meu coração, pra sair desta ilusão, levantar acampamento e a favor do vento buscar outra paixão. Mas ele insiste em bater na mesma tecla, dizer que ele é tudo que quer. Ele prefere morrer. Meu coração é cigano, mas é cigano acalmado. E quando ele se apaixona, bate um toco, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acalmado. Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Desde o primeiro dia em que a gente se viu, impressionante a química que nos uniu. E o tempo foi tornando tão intenso o nosso amor. Faróis iluminavam o meu coração, feito faísca que virou uma explosão. E o tempo foi tornando tão intensa a nossa paixão.

sertanejo. Gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Alfa 3, apenas mais uma de amor. Antes, Leonardo, latinha na mão. João Bosco e Vinícius, química. E o sucesso do Gini Gênio, coração cigano. Daqui a pouco tem muito mais sucesso pra você. Volto já já. Depois do intervalo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Eu moro pra cá do rio, meu bem, do lado de lá. Se for pra medir distância, nem 500 metros dá. Nossas famílias brigaram, querendo nos separar. Sonhando com seus carinhos, eu arrumei um jeitinho pra gente continuar. Marcamos nossos encontros por uma pipa amarela. E quando empino ela sabe, já fica de sentinela. Esperando meu bilhete, me abana a mão da janela. Quebrando impulso na brisa, a minha pipa aterriza no quintal da casa dela.

de novo não. Tá caçando encrenca, procurando confusão. Ah, nem vem, nem vem que não tem. Hoje não engulo desaforo de ninguém. Fica me alugando todo dia, toda hora. Fala que eu nunca dou bola e que eu não quero nem saber. Eu já tô cansado desse drama, desse prova que me ama, então guarda pra você. Parece que não pode me ver quieto, vem do nada, chega perto discutindo a relação. De novo não, vai ser mala assim lá no Japão. Ah não, de novo não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão. Ah não, de novo não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão. Chega mais aí, Jonete Frederico, dá um recado aí, moçada. Hugo e Thiago, de novo não. Ah não, de novo não. Tá caçando encrenca, procurando confusão. Ah, nem vem, nem vem que não tem. Hoje não engulo desaforo de ninguém. Fica me alugando todo dia, toda hora. Fala que eu nunca dou mole, que eu não quero nem saber. Eu já tô cansado desse drama. Vê se prova que me ama, então guarda pra você. Parece que não pode me ver quieto, vem do lado, chega perto, discutindo a relação. De novo não, vai ser mala assim lá no Japão. Só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão. Ah não, de novo não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão. Hugo e Thiago e Jonete Frederico. Ah não, de novo não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, de novo não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão. Ah não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão. Ah não, de novo não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão. Do Sertanejo. Eu não sou de ninguém, não quero ninguém. Dei férias pro meu coração. Eu não sou de ninguém, não quero ninguém. Dei férias pro meu coração. Dias da semana, sete festas pra curtir, sete bocas pra beijar, sete noites sem dormir, sete namoradas, sete mil no bolso, sete carros na garagem, sete amigos doces. Meu coração criou asas e voou. Tô livre da tristeza e a felicidade me encontrou. Vou levando a vida livre do amor. Vou levando a vida livre do amor. Canta junto! Eu não sou de ninguém. Não quero ninguém, dei férias pro meu coração. Eu não sou de ninguém, não quero ninguém, dei férias pro meu coração. É assim, ó. Sete dias da semana, sete festas pra curtir, sete bocas pra beijar, sete noites sem dormir, sete namoradas, sete mil no bolso, sete carros na garagem, sete amigos loucos. Meu coração criou asas e voou. Tô livre da tristeza e a felicidade me encontrou. Tô levando a vida livre do amor. Tô levando a vida livre do amor. Eu não sou de não quero ninguém, dei férias pro meu coração. Eu não sou de ninguém, não quero ninguém, dei férias pro meu coração. É assim, vem! Sete dias de semana, sete festas pra curtir, sete bocas pra beijar, sete noites sem dormir, sete namoradas, sete

Santiago, Mona Lisa, fechando a edição de hoje do Central do Sertanejo, que fica por aqui, mas volta na quarta-feira com muito mais. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Central.